Brother Barra, este é o Sir 3520, próximo ao ponto espera da 1-0, próximo. São 3520, ciente, mantém o ponto espera. Autorizado a alinhar e manter esse lugar. Alinha, mantenha 1-0, 3520. Voltamos 17, direito, 219. 219, boa. Zero, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 62 de Lima. Alfa, Kilo, para o parte 3, para 62 de Lima, da Norte, 57. Táxi voo 9434, estamos com 179 a bordo, 2:53, não tem. 943, qual era o táxi autorizado via parte principal? Taxiway India, bom, tô te espera, tô 1-1-8-9-5, ajuste agora no 5, meu voo. Via parte espera 520, decolada 19, time o controle, frequência 120, décimo 8, boa viagem. 1208, controle, muito obrigado, até daqui a pouco. Sim. Oi, Salvador, bom dia, até 3520, decolado. Espera a senhora identificação, passado o radar, se botar o nível de voo 370 via saída pública. Volta 370, para 3520. Bom dia, 9434, autorizado a alinhar e decolar para o canal 0, vento 120 graus, 5 não. Aí anda, fala da 1-0, boa noite, tá? Argentina 1910, Squawk Identification, clear to my arrival. Descending to flight level 050, altimeter 1015. Okay, my arrival, descend flight level 050, over altimeter 1015, 1910. 19434, decolada 23, chame o controle, frequência 120.8. 089434, bom dia. Do 434, contato radar, se mantém o nível de voo 380, conforme autorizado. Conforme para o 380, consigo solicitar por onde ele é, só no 434? Após 2 mil pés, autorizado na direção LF. 2 mil direto LF, 9434. que os voa uniforme para siga. Bom dia, Paulista, autorização para o revolve aqui na posição 13, na revolta para a posição 8, no Pátio Mundo, por favor. Autorizado, reporta ao término. Ok, reportar ao término. Aí, tudo bom. Táxi, o Gol 1-1-73 com 179 a bordo, 179, 4 horas e 15 minutos, dando segunda linha. Autorizado à direita via Índia, ponto de esfera torre 1-1-8-9-5, ajuste no 095, bom voo. 1015 ajustado, ponto de esfera via Índia, 1295, obrigado, boa noite. T520, semicentro Recife, frequência 1,625, alterna 25,45. Afirmativo, Recife, 1,685, 1,245, 3520. Decolar 1,00 grau, 5. Salvador, Argentina 1-9-1-0. Go ahead. Crossing 882 580. After stop, I understand Sierra Victor 366. 1-9-1-0, after copy position, flight to Sierra Victor 360 to final approach RNAV procedure runway 10 and distance to 2,500 feet. Can 81015 report passing Sierra Vita 366. Okay, after it's happy, direct to Sierra Victor 366, descend to Schengen altitude. Send to 2,550, no restrictions. Okay, 2,550, 1910 over 281. Argentina 1910, call me established. I call you back, localize. 1910. Gol 9434, chame centro Recife, frequência 1,28,8, alterno 1,26,0. 1,26,0, bom dia, gol 9434. Boa noite, bom dia, Gol 973. Gol 973, contato radar, subiu, mantém o nível de voo 360, via saída da EL. Após a EL, correção, dá presente, no 93, voe direto Leda. Via Gaiol, 973, só 360. O 973, voe direto Leda. Direto Leda, dá presente, 973. Paulo Salvador, TAM, Mike Zulu Uniforme, Paulo 72 Uniforme, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Mike Zulu Uniforme. Localizer Argentina 1910, runway in sight. Argentina 1910, passing now Zahavito 3660, complete final approach, call Salvador Tower 118 decimal 905. 118 decimal 905. Salvador, buenas noches, Argentina 1910, establishment localizer. Argentina 1910, clear to land 1810, 100 heat, 6 knots. Clear to land 1910, Argentina 1910. Okay, Argentina 1910, degree. Your request of landing, continue your approach, expect to runway vacate. Argentina 1910. Continue approach. Thanks, Ramiro, okay, 1910. Você autoriza para de morte, vai para o 173? 173 mantém ali da guarda. Obrigado. Continue your approach, expect the landing clear. Ok, I understood. One question. ILS working or not? Argentina 1910, clear to land, runway 10, Indy 100, V6 knots. Clear to land, runway 10. The ILS is working or not? Please understand, Argentina 1910. Can you repeat, please? Is working the ILS? Okay, I don't understand your request, Argentina 1910. Very much. Very much, on all of that. He was asking if the ILS is working. Is it working or is out of service? Well, out of service, Argentina 1910. Okay.

1-1. Alpha Juliet 1-1, 1-0. Con 901, buen día, prosigue. ¿Por favor, primera aerovía? Amarela. Bravo, 09, para a Trinidad com Porto Alegre. Gol 1811, bom dia, autorizado Porto Alegre, nível 340. Decola pista 10, curva à direita, subida a Arbor, Elefa. Após Elefa, voa nítido, upper do 21. Conforme a rota do plano de voo. Transponder 5022, controle 130, decimal 8. Autorizado Porto Alegre, 340, decola 110, primeira curva à direita, na saída Arbor, Elefa. Após o O fechamento correto, reporte para o pronto para o busto de avistamento. Salvador, 9098, Bom dia, sua identificação. Deixa para o nível 050, mas projetado para a chegada a Marte. O ajuste no 095. 090? 050. 050. Programou 366 para o procedimento, viu? Se tiver conseguido, está autorizado para presente direto para o Serra Vitor 366, até 9098. Pode Tá 3816, acione identificação, vou ir direto em TAP para a Joela Mário, deixa para o nível 060. Trafego Salvador, bom dia, Gol no 561, a posição meia dúzia, ciente da informação Charlie, solicita autorização Galeão. Gol no 561, bom dia, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda, Irume, Pena Vembra 857, Monte. Transponder 50 no 4, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, circulando na 10 primeira curva à direita da El, Leda, Irume, Pena Vembra 857, Monte. Transponder 50 no 4, controle 120, ou 1561. Bom, não sei como é o contagiamento correto, reporte pronto para o fecho de acionamento. Reportará, vou no 561. Na posição do gate 6. Gate do acionamento, sempre pronto para pushback. Vista para 2500 pés, autorizado no final do R9. A número 2 na aproximação vai seguir o tráfego da companhia à sua frente. Firma pós etapa e foi para o Serra Vitor 366. Tráfego da companhia preta está com 260 graus e graus feitos. Deixa eu chamar agora no 561. Victor 366, visual 7909. 9098, controle final, chama a torre Salvador, 118-195. 19700, obrigado, boa noite. Sou o voo 1881, com 179 a bordo, 5 horas e meia de autonomia, alterna Campinas. Sou o 1811, parte 20, ponto de espera torre 1918-195. Ajustando a 095, segue a nave da companhia no 62. Segue o voo, parte 20, 18-95. Salvador, bom dia, tá 9098. Bom dia, tá 9098, fogo autorizado, pista 0, vento 100 graus, 109. Diga o pouso para o táxi 177 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas 34 minutos. 1561, Fátima, Índia, ponto de espera torre 1, 1, 8, 9, 9, 5, ajuste na 095, meu voo. Índia, ponto de espera da 10, 10, 9, 5, com 1015, voo no 561. Obrigado, bom trabalho. Muito bom dia, está sempre chateado para autorização de semana. Afirma, autorizado Guarulhos, 360, decolada 1-0, curva à direita, subida da El, Leda Motiva, e Eberville 1-0, Taubaté. Responder 5031, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, Eberville 1-0, Taubaté, decolada 1-0, curva à direita. A Elvin da Mórica, cidade 31, transponde 208, é o controle, voo 1161. 161, correto, reporte para o professor Puxo da Questionamento. Vamos lá, vamos, obrigado. Torre Salvador, boa noite. Bom dia, voo no 561, no ponto de espera 1-0, pronto para decolagem, visual coronavírus na final. Voo no 811, ciente, mantém o ponto de espera. Voo no 561, mantém o ponto de espera. No 561, tchau. 3601, bom dia, autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Leda Motiva. E Uperzulu 1-0, por base, Uperzulu 1-6, com Fábio Rafito Plano. Responde 5-4-3-0, controle 1-2-0, decimal 8. Dado de voo 360 para São Paulo, Congonhas, Uperzulu 1-0, por base, Uperzulu 1-6. Decola da 10, da El, Leda Motiva. 5430, transponde 208, controle está 3601. 3601, seja nível, por gentileza. Confirme? Confirme o nível, por gentileza. 360. Fijamento correto, rebaixando para o fuxo de acionamento. Chamar quando troca. Solo está... Tona 0098, boa noite. Alfa Juliette, ponto 04. Alfa Juliette, 04.